errantes em busca incessantes, fragantes, tomei forçando instantes que antes distantes, hoje penetrante, tipo voo rasante entre nuvens nublantes. Por mais que eu plante, eu preciso da chuva. Entende a ideia ou o papo faz curva. A lua é linda, mas as contas me chamam, me tiram da cama, me tiram minha grana. Aprendi desde pequeno a manha, se não bate aqui você apanha. Sonhar é um vício e eu quero outra dose. De cara é foda, cumpre este jovem. Mesmo que eu chore, essa porra é minha vida. Sou sangue nobre de força divina. Surfar na crista sempre foi minha sina. Num sonho abatida na vida rima. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aqui no que componho. Seja presente enquanto der te componho. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquilo que componho. Seja presente enquanto der te componho. Uma parte de quem eu sou, sem descrição em perfil. Me acompanha na solidão, nesses dias vazio. Magia que nunca morre para os seus tripulantes. Onde a fé tem traços fortes, carregada em semblante. No que eu piso, acredito, me permita aquilo ser. Do timido com o inimigo que só quer me fuder. Compromisso no bagulho que a pista não é lazer. Tô sonhando acordado pra não me arrepender. Escolhas que a vida faz antes que chegue ao fim. Eu me jogo de cabeça sem usar o trampolim. É tudo questão de ótica, então pega a visão. Meu sonho me levo onde eu quero, porque é minha locomoção. Imagina só que fita de quebra e o Maverick portando uma lote, Vênus coxinha entra em crise. Sou zelador a proprietário de minhas crenças. O essencial sem exceder pra não perder a minha essência. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquilo que componho. Seja presente enquanto der te componho. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquilo que componho. Seja presente enquanto der te componho. Olha ao seu redor e vê que só viver não dá. Garganta tá com nó, mas ó, tem que sonhar. Planos traçados eram metas concluídas. Sentimentos estraçalhados, mesmo assim cabeça erguida. Pra que na hora da partida que se vá em paz. Olhe pra trás e verás, diz o caminho que você faz. No mais aqui jaz, não voltará jamais. Conserta cada erro que não seja os gramaticais. Chance a todo momento, tem uma máquina do tempo. Escolhe a hora e o lugar e viaja no pensamento. O vento tá fraco, a maré desfavorável. O céu tá nublado, mas a fé é inabalável. Acredito que inacreditável é possível. Desacredito no valor irreal dado ao níquel. Vejo tudo que creio, mesmo que invisível. Imperfeito é perfeito, basta subir de nível. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquilo que componho. Seja presente enquanto der te componho. Sonhar é um vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquilo que componho. Seja presente enquanto der te componho.